Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem, bem profunda, sabe? Aquela de ser totalmente conhecido e ainda assim amado por Deus. Isso. A gente recebeu uns textos bem interessantes sobre isso. Exato. Tem Salmos, João, Jeremias, passagens conhecidas e umas reflexões em cima delas. E a ideia é tentar entender melhor o que significa esse conhecimento todo, né? Em termos de aceitação, de propósito. Isso. Essa é a missão. Tipo, o que isso realmente implica para a vida da gente. Bom, vamos lá então. O que me chamou a atenção logo de cara foi a profundidade desse conhecimento que os textos descrevem. Não é superficial, né? De jeito nenhum. O Salmo 139, por exemplo, diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Fala de conhecer. Assim, os pensamentos mais bagunçados, o que a gente sente e não fala. Cada lágrima, cada sorriso. Exato. Até a palavra antes de sair da boca. É um conhecimento que vai fundo, né? Nas lutas internas, nas vitórias que ninguém vê, nos desejos escondidos. É quase desconcertante pensar nesse nível de transparência, né? Ser conhecido assim, desde sempre. Totalmente. E o mais fascinante para mim é como isso se conecta com outras ideias nos textos. Esse conhecimento todo, ele não parece vir para condenar. Não, né? Essa é a impressão que dá. Pelo contrário, tem aquela passagem de Jeremias, a 29:11, que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Sim, essa é forte. Planos de fazê-los prosperar, dar-lhes esperança e um futuro. E é interessante pensar que isso foi dito num momento super difícil, né? Para um povo no exílio. Verdade. Isso dá um peso ainda maior para a esperança que está ali. Pois é. E aí tem também a imagem do bom pastor, lá em João, que conhece as ovelhas. De novo, o conhecer está ligado a cuidar, a guiar. Faz todo sentido. Então, se esse conhecimento divino é mais para cuidar e guiar com um propósito bom. Sim. A consequência direta que os textos parecem destacar é que a gente pode chegar diante de Deus sem filtro, sem máscara. Vir como é, né? Exatamente. Sem medo de ser rejeitado pelas falhas. A expectativa que se cria é de acolhimento, de graça. E falam também dessa presença constante, mesmo quando tudo está difícil, nas tempestades, no escuro, porque para Deus nada seria surpresa. Claro. E essa ideia de aceitação incondicional, mesmo sendo totalmente conhecido, nossa, isso é muito poderoso, não acha? Sem dúvida. Muda totalmente a dinâmica que a gente geralmente imagina, né? A vulnerabilidade que a gente costuma esconder. Com certeza. Por medo de julgamento. Exato. Mas aqui nos textos, ela parece ser o caminho para a graça. Dizem até que nenhum fardo, nenhuma história é pesada demais para ele. Uau! Se a gente junta tudo isso, o quadro que emerge é que a confiança nessa aceitação total, nesse conhecimento que acolhe, essa é a base da relação. Entendi. Não é um convite para ser perfeito, mas para ser real, autêntico. Isso. E essa confiança na aceitação, então, abre a porta para uma comunicação bem aberta, sincera. É outro ponto forte que aparece. Sim, é verdade. A ideia de poder falar tudo, dúvidas, medos, sonhos, frustrações, sem ter que achar as palavras certas, sabe? Sem esconder o lado feio. Mesmo ele já sabendo de tudo, como diz o Salmo. Pois é. Mesmo assim, a comunicação é bem-vinda, valorizada. Então, o que isso significa, no fim das contas? Que o diálogo honesto é encorajado, né? Como parte dessa confiança. Exato. Resumindo o que a gente viu nessas fontes, a ideia principal é essa. Ser completamente conhecido por Deus, com tudo que a gente é. Sim. Não leva à condenação. Pelo contrário, é justamente a base para um amor que os textos chamam de incondicional. E esse amor gera aceitação, guia para um cuidado com propósito. Fazendo eco lá em Jeremias e na imagem do pastor. Exatamente. A mensagem que fica é de descanso e força nessa relação. Uma fonte de luz, de segurança, mesmo com as incertezas da vida. E isso nos leva a uma última pergunta para quem está ouvindo, né? Algo que surgiu dessa nossa conversa. Qual seria? Se a gente parte dessa ideia de ser totalmente conhecido, em cada detalhe, e mesmo assim ser amado sem condições, com plano de esperança, como é que essa consciência pode, na prática, mudar a forma como a gente vê? Ou como a gente encara os desafios do dia a dia? Boa pergunta. Fica aí para refletir mesmo.